variável. via DH out. Come again at foot point of runway 10 to an 8210 also. Passarelo 2222, general 104, pesado por 10, vento variável 19. Passarelo 2222. clear line up and maintain runway 10. Pátria Alfa Kilo, Pátio 3. Atenção sinalizador do Pátio 3, na minha escuta. Autorizado, olha aí, deu falar 1-0, vem calmo. seguir. Confirmando, é do pátio 3 para o pátio 4, possível? Não foi copiado. O pátio principal. Está autorizado iniciar o embarque da ponte 3 para a ponte 4 da estrutura permanente. Funcionário 6251, autorizado Guarulhos, e a Alpesulo 10, a Cotabaté, no voo 360, faz a Sango 1, luta transição mótica, decola pista 0, com primeira curva à direita, transponte 5563, de controle Salvador 120.8. criança no meu nome. sobre a direita, Axivia Alfa Kilo, posição 1 Romeu, espaço 3, atento ao localizador. Foro 961, posição 62, autorizado, chegou a estacionamento, de costa. Não, autorizado, 961. Voo 9061, mantenha táxi via táxi Alfa, reporte aqui no táxi 3 Juliette. Alfa, conferência Juliette, voo 9061. No 9068, ingresso esquerda aqui, o passe 3, até o localizador. Agora 2 ao meu, o 9068. Autorizado táxi até o ponto de terapista em zero e a táxi 1, táxi 6 de SEAL no ponto de terapista no pronto e tem a dar um lugar com o 3. Bravo, Congonha, São Paulo, Minha, Apesilô, 1-0, Bobagem, Apesilô, 1-6, Sozinho, 66, Posso informar que eu estou falando de voo, número de voo 360, saída. Salvo 1, letra transição ótima. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Transpondo 5561, no controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Voo no 961, autorizado em área de colapso 1-0, vento 330 graus, 019. Aceitando, copiado, agora de autorização para mexer no box. 3, com não autorizado, retirar estacionamento, portão 9, em posto de campo 7. Roma 229, gente, aguarde para a possibilidade de acionamento do estudo. Charania 251, gente, inicialmente autorizado o táxi até através do portão 62 e aguarda as instruções. Repare, está em versão 1, transmissão Doctor da Black Cobra. Alfa 6, Tango, precisa reboque até a posição 1 no Pátio 1. Xené 6251, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 350 graus, 02 anos. Um reboque passando a retaguarda da Azul. Após a passagem do mesmo, que configurado pelo 01, ele já se encontra na saída do pátio 3. Após a passagem do mesmo, autorizado no Instituto que estivesse e acionamento ao pastado. Na decolada 2-2, puxando o controle de Salvador, 120, destino 8, um bom dia. 1-2-0-8, bom dia, 62, 5-1. 1-3-4-9, copia? Bom, 1-3-4-9, autorizado em Salvador, Rio de Janeiro, Caia Bravo, Leo e Juliette, via Tudo Lua 4-4, Alfa Delta Alfa. Nível de voo 380, sai da estação 1, orienta a transição dócil, decola pista no 0, primeira curva direita, transforme 5567, controle Salvador, 120, décima 8. Salvador, espaço do mão, 380, correta, nível 44, autoria. Estação 1, orienta a dócil, curva direita, 5567, 1208. Sente gol 1349, correto? Vamos para o estacionamento. Mostra 14 para a posição 08 do Pachono, autorizado o Chané. Oscar Charlie Alfa, Porto Alpena. Bravo, está um ótimo. Decolado